3005, limite radial 12.001 de Salvador. Só estiver a passagem Terra, Romeu 20, versão 44. Fazer com as minhas vitrinas, eu sou para 4.7, que é legal, mas 0.7. Deixa o meu atender. Então, você fica 2.0, Gama 73? Eu faço 73, você mantém a 2.0, que é legal, é 0.7. Bora no 0.7, você é 2.0, Gama 473. A 239, você mantém a 1.08. Quanto é 0.8, Zulu? Quanto é Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, mais perto, Zulu. Salvador, mais 73, você me responde 1.0, 1.7, reportará 20 milhas de Salvador. Zulu. 253, chama turno no 8, aproximar 95. 453. Salvador, bom dia, 453, Datã, meia milha de distância, faixa de trabalho. 753, hoje centímetro, no 0, no 7, 30 pulso, fica no 0, no vento. Variável 49. Gente, vai variável 49, vira o pulso, fica no 0, 753, até. 753, são as 45, libera a direita, chame solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9, bom dia. Azul 4981, desça para 2010, PNH 0017, utilizado o sinal de procedimento elétrico, que é o assista aproveitado no localizador. Obrigado, no 01, mas é do outro que eu tenho a sua consciência de lançar. Papapá, Bravo Lima, Nicole, precisa. Bom dia, senhora. Papapá. Foi o seu bebê, falado com a Índia Ninja, sua Serra Whisky Delta Lima, mantendo 500 PVGL no transponder, está locado 0152. Instruções para o Bravo Lima, Nicole. Papa Bravo, Uniforme Mateus, Sul, tem uma aeronave no final da pista 90, é altura 90, aguarde para o cruzamento. Sim, show, W Uniforme Mateus, espera aguardar segundo as instruções para o cruzamento do W Uniforme. Estabilizado, 24, 90. Rádio 491, nós vamos informar um helicóptero com posição de 11 horas, 4 milhas, mantendo 800 pés, 944 horas, 8 milhas, 8 milhas, 8 milhas, 8 milhas. Ok, está sendo certificado. 491. Rádio 491, nós chamamos P no 8 do senhor 95. 895, aqui está 491. Rádio 491, nós chamamos P no 8 do senhor 95. 2 não está bom, sim. Certo. Agora, como o senhor conhece o uso da terra? Afirma, Sanita. Certo, mas o uniforme está utilizando o cruzamento, deixando a pistola zero, mantendo o uso da terra à sua esquerda. Sim, só utilizando o cruzamento de imediato, mantendo o uso da terra à esquerda para o uniforme. Isso aí tá com qual? Com 13 graus ali no campo. Controle Salvador, o nosso cordão bom dia, é o passarelo 2229 com a Lima. Passarelo 2229, direto TAP, reporte para o destino, eu tenho a 017. Com 1017, TAP na proa, quando o ideal, retoma a chamada. Passarelo 2229, vai livrar um lado 0 para 5 mil, tá? Passarelo 2229, confirme? Estamos livrando 190 na proa de tapa para 5 mil, conforme autorizado. Passarelo 2229, eu tinha que ficar no controle para reportar para a descida. Positivo, então, estamos no ideal de descida. Passarelo 2229, deixa para nível de voo 060, que é legal na 017. Ok, então, agora vai descer o 060 na projeta. Via 3, uma boa gestão ao dia, chegada para mais de ano, para nível de voo 050, que é legal, mas 017. Passaria de 2339, deixa para 2010. Autorizado o chamado de desmantelo ao 63, aposta utilizada no localizador de Senegal na 017. 2000, foi de Guadona, passaria de 2019. Negativo, passaria de 2019. Então, vamos passar estabilizado. Mais que eu vou manter as pesquisas de voos visuais, de número 6, que legal na 07, a voz para a descida, ou no trajeto do parque Pitaco. Lama 3, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 3, Senegal, 1, 0, 1, 3. Controle Salvador 2229, fui, aliás. Controle 2229, chama a Tony, meu outro celular, 95. 1195, boa. Oi, Salvador, nosso cordial, bom dia, Passaredo 2229. Passaredo 2229, autorizado, pouso, 040 graus, 06. Pouso autorizado, ciente das condições. 312, deixa para 2006, autorizado final do procedimento LSX3, após estabilizado no localizador. Dois dias, responderá estabilizado, pode responder a inscrição exata, linha 3, no mais? Autorizado, chama a 312. 9970, autorizado a linha aérea bater. Autorizado a linha aérea bater, geral 9970. No solo zona meia, liga direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, passageiro 22, água. Geral 9970, pista livre, autorizado decolar, 070 graus, 089. Guardião 07, Torre Salvador. Na prisma, deixa na torre, número 8, decimal 9 e 5. Táxi até a cabeceira na 7. Chame alinhado e pronto. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização, é 312. Aqui é o Cruze Lido, para 502, Senegal, na 097. Geral 9970, decolou 18, chame o controle 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Geral 9970, contato radar, para medir 340 via 6 da MOMO. 340 via MOMO, poderia voar MOMO com o neném? Geral 9970, estuda vias, saída MOMO. Via, saída MOMO, geral, obrigado. Alpista 1-0, mantenha a posição e aguarde a autorização para decolar. Xaner 6312, confirma autorizado o pouso pista 1-0, 060 graus, 109. Livre pouso, Xaner Guardião 007, fique atento a possíveis coisas de turbulência do Airbus 320 da Oceanair, que passou à sua frente. Fica a seu critério a decolagem da pista 7, o vento 070 graus, 099. Cruzeirão 9978, Peça Dias, chegada para mais de ano, para nível de voo 050, Senegal 9017. Alô, Marcos Azul, fica atento a hora, para o 35 da pista militar, do qual na pista 17 para o litoral do sul. No solo, os 2-1, libera a direita, solo 1-2-1, décimo 9, o Xané 63-1-2. Guardião 07, decolou os 2-2, curva direita, ingresso no corredor Axé. Informação de tráfego, Sirkowski 76, aproximadamente 3 minutos do farol de Itapuã, no litoral sul de Salvador, mantendo 510. Informo que deve cruzar com o tráfego à sua esquerda em mais uns 2 minutos de voo, ali próximo a Jaguaribe. Relativo, não está usando o contrato, mas mantou-se ainda no continente, sem ingressar na linha do litoral. Deixando agora o controle 120, décima 8, guardião 07. 1208, da volta. Controle 107. Guardião 07, mantenha-se do jogo do Divisão 106, que é legal na 07, fica atento ao Sierra 76, a sua posição de 11 horas, corrigindo. Atenção, 11 horas, 8 mil e 1 na 10, mantendo 7-3. Paciente de tráfego não visual, mantendo agora a velocidade lá agora, vai ser comprovando. Informado com essa posição de 106 milhas, com o leste. Liberal 9970, chão em centro Recife, frequência no 2000 decimal 85, atuando no 2005 decimal 45. 2005-2545, obrigado, bom dia. Aqui é o Cruzeiro, chame turno 8, decimal 9 e 5. Cruzeiro Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Papa Romeo, Mike Eco Zulu, controle informou sobre o tráfego à sua esquerda. Aqui, Matias, já passou o tráfego. Bem, tráfego superado, reporte de base para final, pistão na 7 pela direita ou à esquerda, seu critério. Qual a intenção? Presente com a esquerda para a base do 7 pela direita. Gente, qual a presença? Eu sou o WhatsApp e deixo uma teia 3 no 10, que é legal na 0 na 7. Ana? Oxa. Federal 9973, outra passagem que está assinada com estela 0, pela direita pela 050, nossa conta 7, cruzador. Federal 9968, deixa para 2000, está estabilizado, está estabilizado no momento, cruzador. 2000, então, 3304, retiração para o seu pensamento, curva direita, para 260, limite, que vem mais 130 de Simbra. Já, direita 230, resistência 4, já, 3304. Curva mais 7, Lulu, está na base da 17 direita, está ciente do prato de direção. E agora os pedidos da base, como é que é com o Zulu? Zulu. Vitorino Juliette, autorizado decolar, pistão 7, 060 grau, 099. Valeu. Pode Salvador, azul, 2796, ponto, espera da 0, pronto. Azul 2796, autorizado decolar, pistão 10, 060 grau, 099. Ali vai colar pistão no 0, azul 2796. Vivo de na base, Mike, é tudo bom. Tomou. Juliette decolou 28, chama o controle, 920, decima 8. 20.8, graças, Jolie. Vai que é Zulu, autorizado com 917, 070 grau, 089. Zulu. Eu sou o Edson Salvador, pastor Cardeal, bom dia, está passando o Vitorino Juliette. Passando o Vitorino Juliette, meu pastor Reis Bovisão, meu pastor Gaché. Estou passando fora da barca, se puxo mais pouso. Segundo pouso, ao 205. Ano 155, corri. Ano 155, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Mike Eco Zulu, que pousou e está em direção ao local. Chame a perna. Mike Eco. Vitor. A visão para trás, você está tendo que reportar a nossa perna do Vitor. Aguarda. Controle Salvador, azul 2796, decolou Conte. Aí 2796, você está parando a colar e 2796, você decolou. podendo via 170, ponte azul, 2790. São 3304, espera 2 no pé, curva à esquerda para o ar. 200 e permanece, agora de 15 é total localizador. Esquerda, 200, 2 no pé, garante 1-0, são 3304. Salvador Azul, 2796, efetuando desvios à direita para o 055. Repõe seu término, Azul, 2796. Autoriza uma Conde nessa planta? Pode dizer que eu estou dizendo Conde, eu posso que eu tenho dizer. Pode dizer uma Conde, 27 também. Geral, na 778, receptando curso do localizador. Geral, na 978, curso 1, 18 do final na 5. 285, obrigado, até a volta. Na 3304, localizador, com a esquerda para 135, está estabilizado. 135 foi estabilizado, autorizado o Last X-Ray, 3304. Só, Torre Salvador, muito bom dia, Sideral 9978. Sideral 9978, chama o Mistano. Só. O ponto de espera para o seu hotel. Avistando o hotel 78. Autorizado o pouso 10, 050 graus, 069. Sideral 9978. Pouso 10, 0978. Ciente, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. 3304.